André Cedês, o moral de Ibi Coara. Vem com o Valentino Bravo, rapaz, aqui tem muito amor, viu? Vem com o menino, véi. E tanto lugar pra você morar nessa cidade, tanto lugar pra você ficar e você tá na minha cabeça. Você não sai da minha cabeça. E você me sufoca, é bom. Faz falta quando não tem. Tá na minha oração, entre o Pai Nosso e o Amém. Nem deu tempo de sentir saudade, mas me liga só de sacanagem. Sabe que tem gente perto e pergunta tudo que já sabe. Só dá pra falar se eu gosto de te namorar. Se eu tô louco pra te beijar, se eu tô com saudade do seu cobertor, tô com vontade de fazer amor. Se eu gosto de te namorar, se eu tô louco pra te beijar, se eu tô com saudade do seu cobertor, tô com vontade de fazer amor. Você morar nessa cidade, tanto lugar pra você ficar e você tá na minha cabeça. Você não sai da minha cabeça. E você me sufoca, é bom. Faz falta quando não tem. Tá na minha oração, entre o Pai Nosso e o Amém. Nem deu tempo de sentir saudade, mas me liga só de sacanagem. Sabe que tem gente perto e pergunta tudo que já sabe. Só dá pra falar se eu gosto de te namorar. Se eu tô louco pra te beijar. Se eu tô com saudade do seu cobertor, tô com vontade de fazer amor. Se eu gosto de te namorar. Se eu tô com saudade do seu cobertor, tô com vontade de fazer amor. É claro que eu tô. É só ligar pro menino, bebê. 779-9198-6640. Ele é todo seu, tem que respeitar.